Quase 2 anos no mesmo flow. Esse mano nunca escutou, sou. Usa rap igual Vanilla Ice. No cap, vacilou demais. Eu não sou God, eu sou rap boss. Te zoando com clap e voz. Uso o tempo de R&B que eu peguei lá no Superman. Porque eu nunca fiz melody, mas eu sou foda, não tem pra ninguém. Tô tentando sempre melhorar, mas acredite, pode piorar. Seu melhor som é com feat meu. Usou meu flow e não reconheceu. Tenta encaixar no tempo, mas parece que rima pro vento. BPM quase não existe. Deus do game, eu te passo o kit. Eu tô brincando, mano, não se hit. Tô brincando, mano, não se hit. Esses mano tão dormindo na linha de frente. De repente eu cheguei a entrar na sua mente. Com a minha linha fina eu plantei semente. Agora começou a rinha, vamos ver quem sente. A carapuça foi armada, vamos ver quem veste. De babusca na sacada, vendo esses vermes se matando por migalha, atenção de nerd. Enquanto tu tiver na falha, todo mundo perde. Todas as cartas estão na mesa, bruh. Vê se esquece um pouco da sua gentileza, bruh. O amor não trouxe a paz pra esse mundo. E se a guerra é da caneta, eu vou.